Meditação da Gentileza, Amor, Bondade. Feche suavemente os olhos. Respire fundo. Sinta o ar entrando pelo nariz e saindo pela boca. Mais uma vez, inspire lentamente. E solte o ar, deixando o corpo relaxar um pouco mais a cada respiração. Permita-se chegar por inteiro neste momento. Deixe de lado as preocupações, os pensamentos que ainda giram na mente. Apenas respire. E sinta a presença tranquila do agora. Traga à sua mente alguém que desperte em você sentimentos de carinho e gentileza. Pode ser alguém que você ama, um amigo, um familiar ou até um animal de estimação. Visualize essa pessoa ou esse ser à sua frente, envolto por uma luz suave. E, com o coração aberto, repita mentalmente: que você seja feliz. Que você seja saudável. Que você viva em paz. Sinta essas palavras ganharem vida dentro de você. Perceba a suavidade delas tocando o seu próprio coração. A gentileza que você oferece também nutre quem a envia. Agora direcione essa mesma energia amorosa a si mesmo. Com ternura, diga mentalmente: que eu seja feliz. Que eu seja saudável. Que eu viva em paz. Visualize no centro do seu peito uma luz dourada e quente. Ela representa o seu coração gentil. A cada respiração, essa luz se expande, preenche o peito, os ombros, os braços e as mãos. Desce pelo abdômen, pelas pernas, até alcançar os pés. Todo o seu corpo está envolto por uma energia serena e acolhedora. Agora imagine essa luz se expandindo para além de você. Ela toca as pessoas que você ama, seus familiares, amigos, companheiros de jornada. Deseje a elas em silêncio que vocês sejam felizes. Que vocês sejam saudáveis. que vocês vivam em paz. Sinta o seu coração se abrir ainda mais. Quanto mais gentileza você oferece, mais ela cresce dentro de você. Agora visualize pessoas neutras, aquelas que fazem parte da sua rotina, mas com quem você não tem uma ligação profunda. Pode ser um vizinho, um atendente, alguém que cruza seu caminho. Envie a elas essa mesma energia. Que você seja feliz. Que você seja saudável. Que você viva em paz. Perceba como a gentileza se expande sem precisar de palavras, apenas pela intenção. Ela conecta corações. Agora, com calma e sem esforço, direcione essa luz também para quem o desafiou ou o magoou. Não há necessidade de justificar nada. Apenas permita que a luz da gentileza alcance essas pessoas. Repita mentalmente: que você também encontre paz. Que você também descubra gentileza dentro de si. Sinta como seu próprio coração se torna mais leve. A gentileza é uma força silenciosa, capaz de transformar dor em compaixão. Agora imagine essa luz dourada se espalhando por toda a cidade. Ela toca os lares, as ruas, os hospitais, as escolas, os parques. Visualize essa energia alcançando o seu estado, o seu país e o mundo inteiro. O planeta inteiro envolto em um manto de gentileza. E você faz parte disso. Repita mentalmente: eu sou gentileza. Eu sou amor. Eu sou paz. Permaneça por alguns instantes apenas respirando e sentindo essa presença luminosa dentro de você. Três respirações lentas e profundas, com 5 segundos entre cada uma. cada inspiração, acolha a gentileza. A cada expiração, compartilha com o mundo. Agora comece a retornar. Traga sua atenção de volta ao corpo. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Perceba o toque das mãos, o peso do corpo, o apoio dos pés no chão. Leve uma das mãos ao peito e sinta o seu coração batendo. Ele é o lembrete de que a gentileza mora dentro de você. Quando estiver pronto, abra lentamente os olhos. Traga essa sensação de calma e bondade para o seu dia. Permita que suas palavras sejam suaves, que seus gestos sejam gentis e que sua presença inspire paz por onde passar. A gentileza começa dentro de nós e, quando floresce, transforma o mundo. Respire fundo. E sorria. Você acabou de praticar a meditação da gentileza.